Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Sr. Tony, o Jovem Nerd, e eu já chorei muito por causa de mulher. Aqui é o Rex e um coração partido fez o que eu sou hoje. Aqui é o 3D e, de acordo com o tema, eu tô em luto e não vou falar frase nenhuma, porque senão o Dave vai me zoar como ele sempre faz. Eu não quero ser zoado, porque eu sou magoado. Ah, vai se fuder. Bom, aqui é o Guga e eu quero saber por que que esses filhos da puta de Hollywood querem destruir todos os filmes de heróis, colocando Ryan Reynolds como protagonista. Pela caralho, meu irmão. E o problema dele com o Ryan Reynolds? O cara é o novo Highlander agora. Ah, não! Ele já destruiu o Deadpool, ele já destruiu o Lanterna Verde e vai destruir o Highlander, cara. Ok, o Guga tem um problema de coração partido com o Ryan Reynolds. Aqui é a Azaghal e nesse programa só estão os mais fortes. Muito bem, Ned, nós estamos aqui pra confessar as nossas derrotas. Confessar não, assumir. Assumir, né? Tudo aqui é assumir nossas derrotas, nossas tristezas com as mulheres, né? É isso mesmo? É. A derrota. Esse é o programa que vai tocar Phil Collins pra caralho. Phil Collins e Lionel Richie, né? Lionel Richie. All the way down, né? E aquela All by myself. Muito bem, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e canelada no Benigá. Vamos. E aí, Azaghal, recados? Estamos lançando mais uma camisa da linha Keep Calm. Ah! Azaghal Nerd Store tem novidades! Prepare sua carteira, seu nerd! Agora é a vez da Keep Calm and Call Batman. Ah, rapaz, olha aí, chegando Batman nos cinemas. Você pode ir assistir o filme com a sua camisa Keep Calm and... Na verdade, não tá escrito na camisa, né? Call Batman. Exato, mas você, pra bom entender... Exato. Um holofote com bate-sinal basta. Exatamente. Muito maneiro, cara. Então, mais uma camisa da nossa linha de memes. Keep Calm. Se você gostou do We Have a Hulk, agora temos... We Have a Batman. Aproveite para levar seu protocolo Blue Red Alienígenas, suas canecas, suas camisetas, outras camisetas. E o baralho Nerdcast. Sim, claro, muito sucesso o baralho Nerdcast. Uma bela embalagem de alumínio. É. Com veludo na parte interna. Olha que bonito. São dois decks de 54 cartas cada. 54 porque tem dois Jokers. Tem um Joker. Dos Coringas. E tem a carta extra, né? Carta reserva do amigo ordinário. Carta reserva, exato. E saiba você que se você conseguir o autógrafo de todos os personagens que estão ilustrados no baralho Nerdcast, você pode ganhar um iPad. Muito bem, muito bem. Excelente. Então você já sabe, né? Certo. Nerdstore.com.br. Se você não quiser ouvir o relatório de e-mails do último Nerdcast, pode pular para... 15 minutos e 48 segundos. E vamos lá, Azaghal, os e-mails. Temos ainda um e-mail do outro Nerdcast, do Schwarzenegger. O gráfico da bizarra ascensão do Schwarzenegger. Tá aqui na Skynet, link da Skynet. Temos vários vídeos. E outros vídeos, exatamente. Sobre sexo. Tem um muito sexo. Legal que é o Sem Tarja Preta. Sim, sim, muito legal. É bem interessante. E outros com macacos bonobos. Não, cara, mas tem um dos chineses que confundem a vagina de plástico com um cogumelo de duas cabeças. Ai, caraca, eu não entendo porque a repórter... Beleza, os caras moram na vila no meio do nada, né? Os caras não sabem. Agora a repórter, maluco, a repórter também não fala nada? Alguém sabe chinês? É isso mesmo que eles estão falando? Eles estão achando que a vagina é um cogumelo? É muito louco, cara. Tem também cenas do Encontro Sky Nerd em São Paulo. Porra, muito legal. Cara, olha que me fico muito feliz que a Sky Nerd está proporcionando esse tipo de encontro, né? De socialização dos nerds. Uma galera foi, cara, no primeiro encontro. Por favor, façam mais encontros, avisem a gente que a gente divulga aqui. Não, já vai rolar o segundo encontro. Já vai rolar, mas não precisa ser só em São Paulo, né? Pode ter no Rio, Curitiba, pode ter em Porto Alegre, em Minas Gerais, no Nordeste. Gente, encontrem-se. É só organizar lá, mandar pros livros roboto e tal, que a gente divulga, ajuda a divulgar todos os encontros dos Sky Nerds que houverem no Brasil, certo? Certo. Temos algumas artes dos fãs. Sim. Temos a preparação para o Nerdcast 316, A Ciência do Sexo, com o Rafael Correia. Tem uma ilustra do Luciano Abraão, Schwarza, Beach Please. Muito legal essa também. Temos Batman Madness City por Virgin Knight. Não tem nada a ver com os assuntos, mas tudo bem. Tudo bem. E temos o Asa Gambit e o Jovem Nerd Cartomante. Olha só. Baseado nos baralhos Nerdcast. Muito maneiro as ilustras, cara. O Rafael maneiro. Correia. Valeu, Rafael. Ficou muito irado, cara. Adoramos. E vale lembrar pra você que está ouvindo aqui que nós estaremos em São Paulo entre os dias 3 e 5 lá no Sim, UPix. Sim, no UPix. Exatamente. Vamos então fazer... temos atividade todos os dias. Você confira na nossa página do Facebook. Sim, é verdade. Muito bem, primeiro e-mail, Eduardo Ferreira, 23 anos, estudante de Ciências Biológicas, Belém, Pará. Seguem abaixo algumas críticas e correções que espero que sejam construtivas e contribuam para o Nerdcast. Ao contrário do que Azaghal disse, o cavalo marinho não se reproduz sozinho. Ah, isso é uma novidade. A título de curiosidade, o cavalo marinho é um peixe. É, e em relação à reprodução destes, a fêmea libera ovos que são fecundados e carregados pelo macho numa bolsa localizada próximo ao fim da cauda. Olha aí. Então isso me faz pensar, será que o Drac do Inimigo Meu também não engravidou sozinho? Que horror! É, seu deles coelho. Aí, aqui, ele continua. Sobre a pergunta por que a mulher fica de TPM, o modo simplificado de responder é o seguinte. A TPM acomete muitas mulheres no período equivalente aos dias que antecedem a menstruação. Nesse período, ocorre a diminuição do nível de muitos hormônios, como o hormônio luteinizante, hormônio fogo, vários hormônios aqui. Inclusive o hormônio da racionalidade. Esse vai embora mesmo. Essa redução hormonal acarreta muitas alterações, tanto físicas quanto psicológicas. Sendo muito comum as mulheres sentirem enjoos, dores nas mamas, aumento de irritabilidade, diminuição no controle emocional, certo. Dentre muitas outras que são de conhecimento popular. Minha opinião biológica evolutiva é que a TPM seja um mecanismo do próprio organismo a fim de promover o afastamento do parceiro sexual com a afinidade de proteger o corpo da mulher evitando cópulas durante o período menstrual. Ele fala que nesse período o útero e a vagina se tornam mais propensos a infecções devido ao rompimento do endométrio e a alteração na flora e pH vaginal. É importante notar que a TPM pode se manifestar de diversas formas e intensidades em cada mulher. Ok. Mas ainda são necessários muitos estudos nessa área. Aí ele dá várias dicas aqui pra você calcular o ciclo menstrual da sua companheira. Caderninho, e aí não. Você evitar qualquer tipo de estresse nos 5 dias isso, que antecedem isso. O primeiro dia de menstruação, etc. Vai comprar cigarro, né? Durante 5 dias. Eu vou, daqui a 5 dias eu volto. Não dá, cara, porque a mulher, ela procura o problema. Você não precisa, você pode fazer, exato. Tá quieto. Essa descrição teórica aqui mostra a falta de conhecimento prático. Do nosso amigo Eduardo. Fábio Neves do Amaral, 22 anos, biomédico, estudante de doutorado. Olha aí. Recife/São Paulo. Recife, São Paulo? É, ele vive na ponte aérea, isso. Deve ser. É. Primeiramente, a questão que deve sempre estar clara na evolução é que uma característica permanece porque ela oferece algumas vantagens e que mutações nem sempre são desvantagens. Ou seja, na reprodução sexuada, a vantagem principal é sim a variabilidade genética, o que reduz a chance de insucesso ou morte por infecção, por exemplo. Organismos menores, como bactérias, utilizam uma forma diferente de aumentar essa variabilidade, trocando informações entre si através de compartilhamento de pequenas frações de DNA e ou aumentando a taxa de erro, o que causa um aumento de chance de sucesso de um descendente poder sobreviver. Ou seja, para alguns organismos mais simples, às vezes é mais vantajoso ser assexuado. Uma curiosidade, Além de mulheres XX e homens XY, podem existir homens XX e mulheres XY. Ah, não. Existem mesmo. Tem pra caralho, cara. Pois o principal gene responsável pelas características masculinas é o gene SRY, presente no Y. E durante a meiose, este gene pode pular ou translocar, realmente fica translocado, do Y para o X. Um espermatozoide X pode carregar este gene, fazendo com que o filho se desenvolva como um homem mais estéril e XX. O contrário também pode acontecer, uma vez que o espermatozoide Y não possua o gene e a mulher nasça XY, já que só é necessária a ativação de um X. Ou seja, os homens definem o sexo do bebê com apenas um gene. Uhum. Para maiores dúvidas, faça sua cariotipagem, análise do conteúdo cromossômico celular. Isso. Com certeza todo as pessoas estão correndo loucas para os laboratórios para fazerem uma cariotipagem. Ai, ai, mas é isso que... Será que essa galera tem essas piadinhas na faculdade, né? Tipo, esse XY é XX. Que pariu, cara. Mariana Maciel, 21 anos, estudante de desenvolvimento de jogos, Viamão, Rio Grande do Sul. Escrevo para vocês devido ao comentário feito no programa anterior do A Ciência do Sexo, sobre perderem todas as ouvintes feministas por causa do comentário dos participantes sobre machos terem instinto de espalhar gametas por aí enquanto as fêmeas guardam o óvulo para o macho certo. Sou, por definição social, feminista. Aí, lá vem, né, cara? Acredito na igualdade de gêneros, liberdade da mulher sobre o próprio corpo, direitos iguais sobre os filhos no caso de separação de casais, por aí vai. Até aí eu concordo. Isso. E acho que, sinceramente, quem se ofende por fatos puramente científicos tem que rever as coisas que acredita e talvez procurar um psicólogo. Ok. A biologia está aí para mostrar como as coisas funcionam na natureza. E machos terem funções diferentes de fêmeas dentro do âmbito da reprodução da espécie é algo que, evidentemente, não podemos negar nem mudar. Ela tá sendo super coerente, cara. Tá ótimo. O que não se pode fazer é... Ela só não pegou sarcasmo lá no Nerdcast. Não, tá bom, olha só. O que não se pode fazer é, no caso dos seres humanos, usar essas diferenças para justificar coisas como traição dentro de relacionamentos ou a obrigação exclusiva da mulher de cuidar da prole enquanto o homem tem que exclusivamente sustentar a família. Ok. Como seres civilizados e não apenas animais, devemos ter ética, dividir tarefas, cuidar um dos outros igualmente, ao invés de falarmos que somos isso ou aquilo por culpa da natureza. Ela está muito certa. Sabemos muito bem como existem freaks em todos os assuntos do universo. No mais, sempre que escuto algo que não concordo, e isso não só no quesito feminista, mas também em política, religião, gosto pessoal no geral, não vejo motivo para surtar e parar de ouvir um excelente programa. Afinal, as pessoas são diferentes e têm valores diferentes. Contanto que ninguém se prejudique ou se machuque, a variedade de opiniões é o que dá graça para a vida. Eu acho que ela entendeu que foi um sarcasmo, que foi uma brincadeira. Okay. Mas ela botou. Eu só acho. Eu ando refletindo muito sobre a raça humana nos tempos pra cá. E eu percebo, ela falou aqui, que nós somos civilizados e não somos animais. Sim. Na minha opinião, que tende sempre a estar correta, nós somos sim animais. Uh-huh. O que é sabido, cientificamente comprovado. E nós não somos civilizados porra nenhuma. Nós estamos só domesticado. Que em qualquer sinal da coleira frouxa vira barbárie. Ah, isso é verdade também. Mas ela não deixa de estar certa, cara. Hugo Saraiva. Será que é parente? Saraiva. 31 anos, programador de computador. Programador de computadores. Nossa! Programador? Não, de não, É designer. Não. Ele faz a faculdade de designer. Ele escreveu de 1988 esse e-mail. Guarulhos, São Paulo. Programador de computadores. As grandes máquinas chamadas computador. Cara. Com cartões perfurados, né? Envio essa mensagem do passado. para comentar sobre uma suposta frase comprometedora do Johnny Ken. No instante, 1:07:56, o Azaghal diz: "Fodam-se os peixes, eu vou comer eles antes de morrerem." Uhum. O Átila continua a explicação, mas no instante, 1:08:00, o Johnny Ken canta baixinho: "Quem dera ser um peixe." Não, não, não. Ah, não, toca esse áudio aí, cara. Mas quem aqui é peixe? Deixa o processo de não, mas eu quero saber como um ser humano. Foda-se os peixes, eu vou comer eles antes de morrerem. Imagina assim, na população humana, da idade das cavernas lá. População humana, população humana, população humana. Não, coitado de Johnny Cage. Porra, Johnny Cage. Que foi isso, cara? Vai morar no Rio de Janeiro, não arranja um apartamento perto da farm, não, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos nós. Isso é quase uma extensão do Nerdcast do Dia dos Namorados, né? É a antítese do Dia dos Namorados. Exato. Esse programa é bom pelo seguinte: com certeza tem muito nerd vindo esse programa que tomou uma bela de um pé na bunda, ou até uma galhada. E, né, o cara acha que a vida dele vai acabar. Ainda mais se ele é novinho, né? É. Puta, a mulher não quer mais, acabou, o que vai ser? E, cara, você vai superar. É fato. Pode confessar que te deu um chip, você tem que ver quantos você deu, entendeu? Isso tem que sair no positivo. Agora, se tu toma mais galhada, amigo, entuba. Tá, não tem jeito, cara. Cara, tá aí uma parada. Eu não tô dizendo que eu nunca fui. Eu só tô dizendo que eu nunca descobri. Então, quem nunca descobriu, nunca foi. Né? Eu nunca tive que escutar Rockset porque eu descobri que tomei uma galhada, entendeu? Se eu não sei, não aconteceu. Pô, uma vez, cara, eu fiquei muito triste. Eu ouvi um cara passando embaixo da minha janela. E aí eu fui olhar e o cara tava falando: "Eu sou corno, eu sou chifrudo." Aí eu fui olhar, sabe, era um vendedor de mate. Sabe aquele vendedor de mate de praia que leva um tonel? O cara tava lá com um tonel de mate, parou na frente do meu prédio e ficou falando assim pra rua: "Eu sou corno, eu sou chifrudo." Fiquei com pena do cara, cara. Coitado. Mas alguém... Vocês nunca descobriram. Não, e nem quero. Não é pra falar. Se alguém souber... Aí, não, se alguém estiver escutando souber, não me avisa, cara. Não, me tira da minha ilusão. Que se como foda. Como disse um amigo meu, é que nem tênis apertado. Todo mundo já ganhou um e depois de uma semana você se acostuma. Que pariu. Os eufemismos do Rex. Começou a lista. Mas esse programa não é necessariamente sobre você tomar chifre nem meter chifre, né? Não é esse o caso. Todo mundo tem derrota, cara. Eu tive um problema com 8 anos de idade que isso ajudou a me fortalecer. 8 anos? É porque no planeta dele, cada ano equivale a 3 aqui na Terra. Puberdade extensa. Mas eu explico por quê. Por quê? Todo mundo sempre tem uma. Sempre gosta de uma menininha. Não que você realmente tenha um. Vá namorar, vá beijar na boca, né? Mas eu ouvi da menina que ela não ia ser minha namorada nunca porque eu tinha 3 dedos, cara. É justo. Não, criança, mim, cara. Pra culpar a menina, ela tava sendo sincera. Eu no Jardim 1 também, eu tive um trauma parecido com o 3D. Galera, eu cheguei pra garota, eu digo, pra Jardim 1 a gente tem quantos anos? Eu nem sei, 4, 5 anos, né? 5, 6 anos. É, por aí, 4 anos. É, aí eu cheguei e falei assim: "Ah, eu gosto de você." Aí a menina: "Mas eu não." E todo mundo fica na cara. É ali que eu aprendi, porque as mulheres acham, né? Ah, homem é tudo filho da puta. Mas não sabem o que a gente passou. Né? Nós fomos construídos, nós rodamos a rodinha do Conan pra virar o que nós somos hoje. Porque elas constroem a gente desse jeito. Que a gente fala, porque, né, o homem não tem sentimento, né, romântico. Por quê? Quando eu fui romântico, eu só me fudi. Eu falava: "Eu gosto de você, não sei o quê." Acabou, porra. Todo mundo riu da minha cara, foi humilhado em sala de aula. Quer dizer, eu aprendi que eu não podia ter sentimentos, muito menos expressá-los. E aprendi isso com 5, 6 anos já. Comecei tomando porrada. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque pode ser que faça já 1 milhão de anos e... Então, porque eu era um nerd e era não, você ainda é. É, sempre fui, né? E aí, quando a galera começou a pegar mulher na escola, eu fiquei, né, atrasado, porque eu tava ainda no esquema de... Escolar cinema, clube e televisão. Clube e televisão, exatamente! Isso é a mesma coisa. E aí os caras me zoavam e tal, não sei o quê. E aí eu, porra, um dia eu... Caralho, maluco, tem que rolar. E aí a gente teve a famigerada viagem pra Arraial do Cabo. E aí a viagem de Arraial do Cabo, tinha uma casa cheia de homens que ia à praia e jogava RPG depois de ir à praia. Então a gente fazia pelo menos duas atividades. Uma atividade, digamos, saudável e correr ao sol. Algo sociável. Né? Sociável. E outra a gente voltava e jogava RPG de noite lá na casa do cara, amigo nosso. Aí descobrimos que tinha uma casa na mesma rua que só tinha mulher. Então tinha uma casa que só tinha homem e uma casa que só tinha mulher. Ó. Então rapidamente marcamos um evento social. Num ritual rítmico. E aí a gente foi lá e aí... Eu não sei como isso aconteceu, mas escolheram uma mulher pra mim. Olha aí! Essa vai ser a tua. Essa é a do Jovem Nerd. Essa é do Jovem Nerd. Essa é do Feijão. A minha é... Não. O nome já foi, esse apelido já foi. Feijão não, não é... O apelido faz parte da história. A galera do MRG tem um amigo chamado Feijão e aí esse cara é o Feijão. Mas você era o Feijão Branco, então pode falar. O apelido do cara era Feijão Branco, tu acredita nisso? Não era Feijão Branco, era só Feijão. Mas é porque era Feijão Branco. Tá bom. Carioquinha. Carioquinha. Aí o que acontece? Fomos lá na festa e eu tava nervosíssimo. Foi o seu primeiro beijo, Jovem Nerd? Foi o primeiro beijo, isso. E eu não sabia como é que era o esquema. Tu não tinha treinado em nada? Não, eu não sabia que o beijo em si era um... envolvia a língua, essas coisas. Eu achava que era um beijo tipo novela, sabe? Lima Duarte. Caralho, e aí, de repente... Beijo do Lima Duarte. Tarcísio e Glória. E aí eu, tipo... Tipo, foi uma experiência não tão legal pra ela, que provavelmente já sabia fazer a parada. Mulher sabe, sim. Mulher sabe. Que isso? Que coisa. Mas ela, então, beleza. Aí foi meu primeiro beijo e, obviamente, eu me apaixonei pela menina, claro. E ela achou a maior merda do mundo. Deve ter achado, exatamente, né? Tanto que a gente, assim, acabou a parada, a gente não se encontrou mais e não ficou mais. Foi só naquele dia, né? Você sabe que você nem ficou com ela, né? Não, você só encostou seus lábios no dela, mais nada. Mas era, foi uma experiência nova. Pô, foi um contato com o primeiro contato com o sexo feminino. Eu fiquei durante um mês mandando cartinha pelo correio, sabe? Nossa, é? Ficou. E ela mandou foto, e eu mandava foto e cartinha. A mulher alimenta, tá vendo como é que ela alimenta? Ela alimentou a parada. É aquela velha história. Ah, vai que tá aqui, eu não tô fazendo nada. Você vê aí. Porque ela era uma local, ela era de Arraial do Cabo. As outras meninas, elas eram do Rio. Ela morava em Arraial do Cabo, era uma local. E aí eu ficava mandando cartinhas pra ela e ela mandando de volta, alimentando a paixão. Não valia nada. Aí eu falei, porra, eu tenho que voltar pra Arraial do Cabo, maluco. Tem que voltar, porra. Tô apaixonado, caralho. We have to come back. Exatamente. E aí, a casa não era nem do meu amigo de escola, era do primo do meu amigo. E aí, cara, eu pedi o telefone do cara, liguei pro primo dele, que eu conhecia pouco, conhecia só de ter ido lá, né? Liguei pro cara, e aí, quando é que vocês vão de volta? Porra, quero ir também e tal. Me convidei foda, sabe? E aí, um mês depois, ele, nós vamos então. Sei lá, ficaram com pena de mim. Leva o garoto, né, cara? Aí, um bogadaço, cartinha pra lá, cartinha pra cá, tô indo, cheguei lá, viajei pra Real, e aí ela não aparecia, né? Tipo, e aí, cadê? Ia na casa dela, ela não pode. Ah, ela tá lavando cabelo, sabe? Essas coisas. E aí eu soube que um dia, sei lá, no segundo dia, ela realmente não queria me ver. Não queria. Foda que a gente precisa do segundo dia pra ver isso, né? Por que não falou logo no primeiro dia que acabava com essa sofrimento? Ela ficou todo, me evitando, né, exato. E aí quando falou que... por carta, porra, sabe? Não dá pra entender. A mulher foi dando corda. Foi dando corda pro otário do Jovem Nerd. Elas fazem isso. Até quando hoje. Quando o cara, né, chegou perto dela, cara, a mulher puta puxou-lhe a armadilha. Essa mulher, cara, ela foi ruim. Ela brincou, Jovem Nerd, com seus sentimentos. Sim. E aí, cara, eu... Você foi um joguete. É isso que você foi. Ela falou, esse feijão carioca nunca, nunca vai voltar aqui. Eu vou ficar zoando esse nerd. E o Jovem Nerd, tu botava perfume nas cartas? E aí? Ai, Aí, cara, eu lembro. Botava, né? Sei lá, pô. Botava! Sei lá! Se respondeu sei lá, é o que botava. Sei lá, mano. Cara, eu me lembro de eu na cama, na beliche de cima do cara, tipo, chorando muito, chorando a minha alma pra... Soluçou, Jovem Nerd? O dia inteiro, de soluçar, cara. Eu tenho um filme já do ABC do Amor, que o cara fica, Rosemary, o molequinho parece o Ben Affleck criança. É muito bom esse filme, e eu me vi, é ali, cara, aquela decepção de primeiro amor. Quando você tá... apaixonado e você é adolescente, tudo é o fim do mundo, né? É como se nunca mais você ia pegar mulher na vida. Exato, exatamente, cara. Tipo assim, era minha única chance e eu perdi. Esse filminho do Macaulay Culkin, que o moleque consegue a menina, isso é uma mentira. Você toma na cabeça até os 15, 14 anos, você já só toma na cabeça. Às vezes até mais tarde. Quarta série, colégio, apaixonado pra menina da sala, que era linda. Vale lembrar que o Rex, quarta série, não era esse protótipo de luferrino que ele é hoje, né, cara? Não, pô, na época eu tomava remédio de cortisona, porque eu tinha bronquite, ou seja, era igual o pinguim do Batman. Era gordo, usava óculos, aparelho, entendeu? Eu era vergonha, assim, ali. Mas, gordinho asmático, falou tudo, cara, o gordinho asmático. É aquele que se tivesse uma guerra ou tivesse que fugir da floresta, ia ser o primeiro a ser enrabado pelo tarado, é o primeiro a morrer nos filmes de terror, é o gordinho. Então, eu era o gordinho. E essa menina, eu não sabia disso, eu era apaixonado por ela, e ela ficava com um moleque do colégio, que era um moleque que me sacaneava a sala inteira. Sabe aquele moleque que tira você de Cristo pra te sacanear? Que você era o gordinho, tudo que era gordinho, o cara fazia piada comigo. Aí, uma vez, eu abri o meu pequeno coraçãozinho, falei que eu era apaixonado por ela, que eu era louco por ela, que não sei o que. Aí ela, poxa, mas a gente é só amigo e eu tô ficando com fulano. Nossa! Meu amigo, eu ouvi aquilo, eu falei, não! Sabe? Não! Aí eu fiquei mal, mas eu fechei a cara, assim, falei, não, tudo bem, legal, não, tudo bem. Ela, a gente pode continuar sendo amigo, amigo, amigo, amigo. Cara, eu fui pra casa, chorei que nem criança, mas todo mundo passou por isso, né, óbvio, né? Mas aí eu parei assim, falei assim, não, ela gosta dele por quê? Galanzinho, malhava, fazia luta, eu falei assim, então é isso que mulher gosta. E foi naquele dia que veio o Reborn. Dia seguinte, eu entrei pro greco-romano, troquei o óculos, comecei a fazer dieta. Porra, no dia seguinte tu pirou e botou o maiô? Greco-romano. Virei o jacaré del Chan, tava nem aí. Eu estudei minha vida inteira em Petrópolis. Meu colégio, ele tinha sempre uma viagem de final de ano. Que aí a gente ia pra civilização, vocês sempre iam. Não, a gente ia pra um lugar pior ainda. A gente ia pra hotel fazenda, pra essas coisas assim. E aí, cara, eu era apaixonadinho por uma menina da minha sala. Lógico, né? Daí com, sei lá, quantos anos, 11 anos, sei lá. Eu era apaixonadinho por uma menina da minha sala. E eu não sei como. Eu contei pra duas ou três pessoas só. E eu não sei como. O colégio inteiro ficou sabendo. Desarmaram. Você não sabe como? Você contou pra três pessoas, cara. É o suficiente pro fim. Mas eu não sei como. O colégio inteiro ficou sabendo e eles armaram uma brincadeira de mau gosto comigo. Eles combinaram com a menina, armaram com a menina e fizeram o seguinte. Falaram pra menina falar que queria ficar comigo e que era pra eu encontrar com ela no quarto dela, tal hora, lá no tal hotel fazenda que a gente tava. E aí eu fui. Vem cá, não jogaram sangue de porco em você também, não? E aí, quando eu cheguei no quarto, a menina tava sentada lá. Ela falou, pô, senta aqui, Afonso, não sei o quê. E ela começou a me enrolar. Cara, deu, sei lá, uns 5 minutos. Quando eu achei que eu ia pegar ela, sai todo mundo de dentro do armário, debaixo da cama, todo mundo com arminha de pistolinha de água, maluco. Me molhando, jogando pra porrolho. Pelo menos você teve desculpa da água pra chorar, né? Maluco. Sério, sem sacanagem. A viagem acabou ali pra mim. Teve que o professor me tirar do quarto, porque eu não queria sair do quarto. Foi um inferno. E aí, pra completar, no penúltimo dia, de passar 3 dias, assim, isso foi no primeiro. No segundo dia, ou no final do... Sei lá, não me lembro direito. A menina veio pra me chamar pra conversar. Eu achando que ela ia se redimir, ela veio e falou assim, pô, Afonso, vamos conversar, não sei o que, a gente foi dar uma volta. Ela falou, pô, eu queria te dizer que eu gosto muito de você, você é muito legal, me dá um abraço aqui, me dá um abraço. Falei assim, pô, você é um ótimo amigo, desculpa, porra, maluco, porque ela acabou comigo. Ela foi rock set durante uns 3 meses, maluco. Thank you. colégio, entrou uma menina bonitinha, entrou um grupo de amiguinhas. E aí... Sangue novo no pedaço. Você percebeu, eu percebi, que uma tava me dando mole. Tava. Era magrinho, cara, era bonitinho. Caraca, porque se eu fosse gordo, a mulher não podia te dar mole, é isso? Não, que não, não, não, não, não, não, não, não. Claro que não. Ninguém me dá mole mais. Olha o João, caraca, tu tá maluco. Ué, olha aí, tá gravado. Não, eu tô bem casado, mas não quer dizer que... Olha só. Mas você tá, porque você é gordo, ninguém... Você tá decepcionado que agora você é gordo, não, ninguém te dá mole. Não tô decepcionado, eu acho ótimo. Eu tô bem casado, pô, só mas que ninguém, você, me, dá você, mais, ninguém você, mais me dá mais mole. Você filho. É famoso, você é famoso. Não, não, nem isso. E nem a isso. Fama atrai. Não, mas nem a isso. Atrai. A fama atrai. Não vem com essa, tá não, mentindo. Nerd, eu já vi várias vezes, cara, mulher dá mole, homem dá mole pra ele direto. Direto. Que mentira. Direto. Que mentira, vai se fuder. Homem da mole é derrota. Eu tô fora do programa, mano. Certo. Todo mundo sabe. É mentira isso, pô. Não é, não é. Que não é, cara. Vai se fuder. O cara, fica... Cara, nervoso. O cara vai fazer aula de teatro pra dizer, falar com convicção que não é. Tá não, nervoso, não é. Tá nervoso. Mentira, caralho. Eu decidi esnobar as minhas chances, entendeu? Tipo... Decidiu o quê? Esnobar. Não a mulher, mas as chances. Eu decidi dar uma de, tipo assim, tá fácil demais, eu vou dar uma de difícil. Sabe qual é? Eu sei que eu vou pegar, mas deixa ela trabalhar, já que ela tá tão afim assim. Olha, caraca, esse é o Jovem Nerd. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí entrou um outro cara na escola, tipo, um pouco depois do início do ano, né? Entrou um cara atrasado, sei lá, que a garota começou a ficar apaixonadinha pelo cara. Aí eu falei, ih... Não, não posso perder essa. Agora a mulher vai ficar apaixonada pelo outro cara. Eu acho que eu deixei o tempo passar demais. E aí quando eu fui comentar, tipo assim, eu tive que investir pra entendeu? Pra correr atrás do prejuízo. E aí quando eu fui comentar em alguma situação com uma das amigas, do grupinho de amigas dela, que ela... Eu sabia que ela tava afim de mim. Eu tomei gargalhadas na minha cara. Caraca, que derrota. Apontando o dedo na minha cara. Nossa. Sabe o que aconteceu, Jovem Nerd? Uh-huh. Você tomou o famoso Baba Baby. Foi uma derrota inacreditável. Mas ela girou por quê? Porque ela já porque estava. Porque era ridículo a ideia de que ela estaria afim de mim. O idiota. Caraca, cara. Mas tomei risadas com o dedo na cara, mano. Então durante um tempo você viveu uma ilusão. Vivi. E aí esse grupinho de megeras te trouxe pro mundo real da melhor forma possível. Foi uma porrada, cara. E eu tive que admitir a derrota, chutar poeira e botar as mãos no bolso, sabe? Toca a música do Bruce Banner agora. Exato, saiu com a musiquinha do Hulk. Foi, cara. Enquanto isso, sabe, elas, o pequeno grupo que ouviu isso e riu da minha cara, indo correr pro resto do grupo pra contar a coisa ridícula que eu falei pra todo o grupo rir em uníssono da minha cara. Caraca, essa história é terrível. Foi muita derrota. É foda. Nessa hora que você explode o banheiro do colégio pra ganhar o respeito. Essa história de mulher fingir que tá afim, cara, isso acontece até hoje, cara. Até hoje. Não tem... É uma parada, eu acho que elas vêm de fábrica, assim, programadas pra isso. Uma vez eu levei um fora desse jeito. A mulher tava fingindo, né, fazendo aquele teatrinho, né, como se estivesse me dando mole. A gente tava numa... Não pode falar boate, né? Porque boate em outros estados é puteiro, né? Sei lá, é discoteca, sério? Sei lá qual é o nome. Discoteca o quê? Anos 70, Guga? É, sei lá. Eu tava onde? Uma porra. Uma danceteria, isso? Sei lá. Tava numa night, né? Aí, porra, eu não conversei, cara. Eu peguei a mulher, encostei a mulher na parede e parti pra cima. Aí a mulher fez uma posição. A mulher fez uma posição assim, cara. Igual ao Han Solo congelado em carbonite. Eu até falei assim, porra, vem cá. Que porra é essa aqui? É, tô com Star Wars, é isso? Tá congelado em carbonite? Só que a mulher não entendeu, é claro, né? Mas aquilo eu fiz pra eu rir, né? Assim, já que eu tava me fudendo, eu precisava rir de alguma coisa, né? Cara, eu já esmerdalhei tensamente por causa de uma mulher. Mas assim, esmerdalhar de meter família no meio e dar merda na família dela por minha causa. Mas assim, foi por uma causa nobre, porque eu tava realmente mega apaixonado. Tinha um grupinho que eu andava, eu tinha uns 15, 16 anos. E aí, uma das meninas, eu meio que me apaixonei por elas. Uma vez a gente ficou. Tal, e eu me apaixonei pela menina. Só que tinha um concorrente na área. E aí, como o concorrente era do mesmo colégio e tal, o cara, porra, saiu na minha frente e me ganhou a menina e eu fiquei mal, assim, fiquei, mas não fiquei aquele mal de sabe, de ficar escutando rock set, não, fiquei mal de... competição, mal, assim. Né, perdi. É, exatamente, perdi e tal, mas eu falei assim, vou correr atrás. Aí eu tinha um amigo meu que era mega poeta, muito bom poeta, assim, tinha vários poemas. Ah, tu ficou, se ranou de Bergerat. Não, calma. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, falei pro cara, ó, me mandam uns poemas teus, eu vou fazer uma parada muito maneira. Eu vou pegar alguns que começam com as letras de te amo e vou mandar por carta pra ela, carta anônima, não sei o que. Então eu preparei todo um negócio, todo um background, cara, um background. E aí, uma vez por semana, eu mandava uma carta pra casa dela, descobri o endereço dela, descobri tudo dela. Mandava uma carta pra casa dela. A primeira letra do primeiro poema era T, aí eu botei um T maior, aí o segundo era um E grande, não sei o que, tipo, formando um acróstico, só que de poemas, né? E todos os poemas lindíssimos desse meu amigo, que mandava realmente bem poemas de amor e tal. Nisso, uma amiga minha, uma amiga em comum que a gente tinha, que eu pedi confidência e tal, ela foi monitorando, foi falando, pô, ela tá intrigada, ela nem contou pro fulano ainda e tal, que ela tá querendo saber quem é. Pô, ela tá super intrigada. E aí, tipo, quando eu mandei a quinta carta, que era com O, do amo, né? Eu preparei uma surpresa. Eu ia mandar flores pra mãe dela, tipo, com uma carta agradecendo pela filha maravilhosa que ela... Puta que pariu! O pai se separou da mãe, achou que tinha amante. E aí? Merda. Calma, só que eu não sabia de uma coisa. A mãe dessa menina e a avó moravam de mesma porta. Ah. E essa menina, tipo, morava com a avó. Eu não sabia dessa informação. E, não, e detalhe tenso. Elas têm o mesmo nome. A mãe e a avó. É, tipo, a mãe é tipo Maria Tereza Leles e a avó é Maria, tipo, sei lá o que, Leles, sabe? Mas aí o Maria era incomum. E eu só mandei, tipo, Dona Maria e o sobrenome. Tipo, numa Maria Tereza, que, por exemplo, sim, seria o nome da mãe real da menina. Então, tipo, a carta chegou, as flores com a carta chegaram na casa da avó. Tipo, como se eu estivesse falando da filha da avó, né? Da mãe. Nossa! Puta maluco! Que beleza! Que maluquice, hein? Pensa numa coisa que pode dar errado. Agora pensa numa coisa que pode dar muito errado. Puta! E aí? Cara, isso deu uma merda. Mas deu uma merda. O padrasto da menina saiu caçando quem era o filho da puta que tinha mandado isso pra ela. Ai, meu Deus do céu. E aí, cara, tu desistiu da mulher? Não, e aí, tipo, porra, não preciso nem dizer que eu me calhei por um tempo, assim, tipo, deixei a parada esfriar. E ela nunca soube que foi você? Não, calma, calma. Aí, tipo, um, dois meses depois eu contei que fui eu e tal. E aí, tipo, depois de dois meses que eu tive coragem de desfazer a merda. Mas ela falou assim, maluco, isso deu uma merda do caralho lá em casa, não sei o que. Que beleza. E aí ela ficou putaça comigo e tal. Enfim, não rolou. Derrota. Eu realmente tenho histórias desgraçadas. É que não são assim histórias de derrota no sentido de você sofrer por amor, ou por uma apaixonite, ou por um toco. Não, são histórias desgraçadas. É, eu conheço as histórias de... Teve uma época da minha vida que eu não me orgulho. Uma época da minha vida que eu tinha saído de um relacionamento. Todo homem, a maioria dos homens, passa por isso. Quando você fica num relacionamento preso muito tempo, você quer uma espécie de alforria de tudo. E aí eu entrei num modo bárbaro, barangueiro, inacreditável. Não, cara, pegar mulher bonita é mole, meu irmão. Quero ver tu pegar mulher feia, porra. Mas, cara, eu fiz coisas que eu me arrependo. A Zaga virou o rei do Mirk. Eu virei o rei, eu virei o Júlio Falcão, como eu falava na época, o rei da internet. E aí, cara, eu marquei uma porrada de blind dates, cara, e isso nunca dá certo. Nunca. Eu marquei um, eu lembro de um que eu marquei com uma mulher que trabalhava na UFRJ. Eu não queria dizer pra ela que eu trabalhava no motel, eu assim, não queria dar a bandeira, sabe? Ela tinha mandado uma foto e eu achei até ela razoável, assim, puta, legal. Aí eu inventei pra ela que eu trabalhava na administração do Shopping Grande Rio. que era do lado do motel. Que pariu. Aí ela marcou, eu tô saindo agora, ela trabalhava em alguma coisa lá na FRJ ali da... Naquele campus da linha vermelha, fundão, né? Cara, ela marcou comigo num ponto. Aí eu fui lá de carro, bababá. Ela que... não tinha celular, pra você ver onde eu tava me metendo. Cara, quando eu passei em frente ao lugar que tinha marcado, tinha uma senhora. Não, cara. Aí eu dei a volta, sabe? Eu dei a volta, assim, no quarto, eu ia falando, ela não chegou ainda. Aí eu dei a volta, passei de novo e a senhora lá, esperando alguma coisa. Aí eu encostei o carro de longe. Eu tinha sempre um plano de fuga, sabe? Plano B. Então eu nunca parava pertinho de onde a gente tinha marcado. Eu sempre realmente passava. Uhum. Eu fiz isso várias vezes. Assim, olha só o profissional, cara. Aí eu sempre, puta, sabe? Parava longe e ficava assim, puta, o negócio fosse muito ruim. Eu ia embora, vazava e depois, sabe? Dizia que não pude ir ou qualquer coisa assim. Porra, eu já marquei 1 bilhão de blind dates e todos eles eu fui lá e fiz check-in. Então, cara, e aí a senhora me viu e começou a acenar pra mim. Mentira! Não! Cara, aí eu não consegui dar partida no carro e fugir. E ela veio e falou, oi, André, era meu nome que eu usava, né? Que filha da puta! André. Caraca. Aí eu fiquei, eu tipo, eu não conseguia raciocinar. Ou não, não. Eu ficava, não. Aí ela, oi, tudo bom? Nossa, você é diferente da foto. Ela falou pra mim. Eu falei, sério? E eu, cara, não sabia o que fazer. Aí ela viu minha cara de decepção, de desgosto da vida. Peraí, peraí, era uma senhora? Era uma senhora, cara, sei lá. De... Como assim, cara? Ela tinha a mulher foto, te mandou não? foto e tu não viu que era uma senhora? Ela mandou uma foto dela em 30 anos de idade. Puta e que... ela devia ter uns 50. Puta que pariu. Não, aí ela tinha 50, 15 anos atrás, sei lá. Ela entrou no carro e falou assim, a desgraçada, ainda falou assim, se você não quiser fazer nada... Eu posso ir embora. Nossa, que... Aí, porra, mas eu vou expulsar a senhora do carro? Aí eu falei, não, eu vou te levar até o ponto de ônibus, né? Ai, que filha da puta! Eu levei a senhora até o ponto de ônibus, deixei ela lá e sumi, cara, desapareceu. O André deixou de existir nesse momento. Ela matou o André, matou, né? Matou, eu me tornei Antônio. Mas teve uma que foi pior, cara. Ai, meu Deus. Porque a garota era feia, era uma... E aí eu morava sozinho em Ipanema. Aí eu falei, aqui que eu tenho a perder? Sou solteiro, moro sozinho, vambora. Levei a mulher lá pra casa, mas, cara... era tão desagradável, cara. A mulher foi na tua casa. Foi. E aí? E tava lá, né? Tava lá. Tava lá. Vou mostrar a coleção de borboleta pra ela. E aí? Assim, não era físico, era emocional. Cara, eu tava realmente com vontade de chorar. Porque a mulher tirou a roupa e tu teve vontade Puta, de chorar. Tá, cara, eu tive vontade de pular pra janela, cara. E aí eu fingi que tava com uma câimbra fora. E eu, ai, peraí, câimbra. E ela, eu faço massagem. Não toca que piora. E aí eu comecei a falar que tava com dor de cabeça. E eu tomei as 5 aspirinas e minha pressão foi lá no caralho. Que eu falei, não posso simular que eu tô tomando aspirina, eu tenho que tomar aspirina, meu. Puta merda. E aí, puta, não, eu tô passando mal, e aí, putz, sai daqui. Sai daqui! E caraca, o Antônio morreu nesse dia, cara. Aí surgiu o Tadeu. Ai, cara, eu tomei vergonha na cara, porque puta que pariu. Não, e essa época, cara, foi uma época terrível. Tanto que eu buscava normalidade indo pra casa do Jovem Nerd. É verdade. Ele entrava na loucura, aí ele falou: beleza, vamos na casa do Jovem Nerd, vamos ver Warriors. E aí era eu isso. Eu fugia da minha loucura, cara. Foi sinistro. A pessoa não pode viver muito tempo assim, cara, que ela pira. Ela pira mesmo. I love you. Thank you. é derrota também, cara. Às vezes não é só uma situação que você passa, também quando você bebe, cara. Quem nunca bebeu pra cacete e fez uma merda depois, sabe? Pô, eu já acordei com umas mulheres horríveis, horríveis, assim, de... Sério, cara, de olhar assim, puxa, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir buscar minha mãe, eu tenho que, sabe, você sair correndo assim, mas qual o seu nome? Ah, pô, seu telefone. Embora, cara, é desesperador também, porque tu acha que tá mandando bem, né? E não tem um filho da puta do amigo teu pra falar, cara, para. Não vai lá não, cara. E o pior, quando você não bebe, faz merda. A merda consciente, né? O Guga não bebe. Eu não bebo. E eu faço merda sem beber. E depois, pra explicar? A pessoa não posso falar, ah, eu tava bêbado. Não tem essa desculpa. Compra só uma dose de vodka e passa no corpo, entendeu? Bochecha e você cospe, pode né? Não beber, mas o cheiro de vodka... Não, você bebeu, você tá fedendo a vodka. Não, não bebi nada, eu juro pra você. É sempre uma salvação, cara. Pô, eu na noite que o... amigo imaginário ficou pela primeira vez com a atual noiva dele, eu fiquei sozinho, né, lá na night. Eu tava na Máriozinho, que é a antessala do inferno. Nossa, Máriozinho. E eu tava, cara, sozinho, porque os dois começaram a se pegar. Eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma merda, né? Cara, eu peguei a irmã de uma menina que eu tava saindo antes. na noite. E assim, eu não tinha desculpa pra falar assim, ah, não, eu tava bêbado, boa, não vi direito. Não, cara, assim... sem saída. Aí a garota me falou que no café da manhã, ela comentou com a irmã, né? Disse que deu uma merda do caralho. Caraca, lá a mulher também, eu vou te falar, de que é pra, né, quis espetar a irmã mesmo. Café da manhã em casa, família toda reunida, e quer saber? Peguei o Guga. Mas ela não sabia, cara. Ela não sabia. Que não sabia. Ela não sabia? Sabia. Aonde, Guga? Eu acho que ela não sabia. Sabia, cara. Mas você sabia, né? Eu sabia, claro. Um dos lados tem que saber, né? Eu sabia, não falei nada. A mulher tava me dando mole, eu peguei, porra. E a mulher pra falar no café da manhã, aonde, cara? É, falou no café da manhã, deu uma merda do caralho, cara. Aí eu falei, puta que pariu. Aí pra piorar a situação, elas duas eram primas de uma esposa do amigo meu. Aí meu amigo, você só faz merda! Me deu um esporro no dia seguinte. Mas peraí, tu não tava namorando a mulher, né? Tava pegando. Só pegando. Tava... Peguei. Ah, então, porra, menos mal a merda. Pra ela, não. Pelo menos é da mesma família. A irmã que tá errada. A irmã que... Que família é essa que nego acorda de manhã e no café da manhã fala, tu não sabe com quem eu fiquei ontem. Que porra é essa, cara? Aonde isso? A mulher fez propósito. Se bem que, olha só, o lugar explica. Máriozinho é algo que foge à realidade, cara. Máriozinho é vodka no copo de plástico, né, cara? Meu irmão, não, juro, cara. Eu aguento uma garrafa de vodka. Eu não aguento dois drinks azul do Máriozinho, cara. Não aguento aquilo não, cara. Máriozinho é um vórtex, cara. Você entra ali, você tá entrando num vórtex que te leva pra outra dimensão, cara. É um mundo paralelo ali dentro, cara. É o mundo dos Morlocks. Eu já vi cenas bizarras no Máriozinho mesmo, cara. É foda. Cara, Máriozinho é muito boa. Eu gosto muito, mas lá o bicho pega. Não, eu já contei essa derrota em outro Nerdcast, cara, mas assim, uma vez eu e o amigo imaginário, a gente tava lá, cara, de repente ele foi me procurar, eu tava chegando na pilastra. Tipo... Cara, eu tenho uma mega derrota. Eu namorei uma menina há pouquíssimo tempo, o Rex até me sacaneia com isso. Eu namorei, tipo, 2 semanas. Que filho da puta, cara. Eu namorei 2 semanas. Mas olha só, eu ainda tava mal porque eu tinha terminado com a minha outra ex, entendeu? É. E aí o que acontece? Eu não tava bem pra namorar, mas eu senti vontade, sabe aquela porra, né? De euforia e tal. Mas quando a poeira baixou, eu vi que eu tinha feito merda. E aí eu terminei o namoro com a menina porque, porra, eu não tava conseguindo namorar direito, não tava bem. Aí passou o tempo, né? Passou o carnaval, né? Tão bem. Mas não foi por causa do carnaval que eu terminei, mas o carnaval passou. Ok. Não, pior, ainda escolheu terminar depois do carnaval. Terminasse antes, né? Eu terminei antes do carnaval. Terminou antes? Ah, então. Terminei antes. Mas assim, eu esperei passar o carnaval, mas não foi só pelo carnaval, né? Não. É claro que teve um nunca pouquinho. Nunca é, nunca é. Mas o que acontece? Eu não queria voltar... E passar a vergonha de terminar de novo. Então eu falei, não, dessa vez eu vou ser um cara responsável, eu vou esperar, vou aguardar, né, eu vou ter certeza do que eu quero pra poder voltar. Aí, cara, depois da Semana Santa que foi em abril, eu tentei voltar com essa minha ex-namorada. Cara, eu tomei-lhe um botão, o cu enorme, cara. Imenso, imenso, imenso. Me fudi bonito de verde e amarelo. É o famoso Baba Baby. É o Baba Baby, exatamente. Agora, o que na minha cabeça foi? Eu vou ser responsável, vou esperar, vou dar tempo ao tempo, vou ver se eu tô sentindo saudade mesmo, se é isso que eu quero. O que passou na cabeça dela? O filho da puta aproveitou a vida, comeu todo mundo no carnaval, pegou todo mundo na Semana Santa, agora quer voltar. Foi isso que ela pensou. Mas ela tava errada? Cara, olha só. Não foi bem assim, entendeu? Não foi bem assim. Tinha uma menina, cara, uma vez eu fiquei apaixonadinho por ela. Logo depois que eu terminei um relacionamento de anos, assim. E aí eu comecei... Na verdade, assim, eu não era apaixonadinho por ela. Eu queria na verdade, né? Eu queria um tchaca-tchaca na butiaca pelo desejo, né? Em nome do desejo. É, cara. E aí, cara, tipo, eu paguei de apaixonado na época. Eu, né, fiz aquele o joguinho do apaixonadinho e tal. E, cara, fui e rolou. Depois do ato em si, ela veio, ó, nossa, que bacana. Nossa, foi tão legal, não sei o quê. E hoje à noite, qual vai ser? Aí eu, oi? Tu mandou oi? É, juro, mandei. Oi? Aí ela, ué, a gente não vai sair hoje à noite e tal? Eu falei assim, não, então, olha só, eu tenho que ir pra Petrópolis. Tipo, eu morava no Rio, né? Sozinho no apartamento. Pô, eu tenho que ir pra Petrópolis e tal. A gente, pô, é o seguinte, eu te ligo, sei lá, na segunda quando eu voltar. Isso era um sábado. Te ligo na segunda quando eu voltar. Não ligou até isso era de sexta pra sábado, né? Isso era sábado de manhã. E aí, lógico que eu não ia pra Petrópolis. Eu queria, né, aproveitar. Ah. Enfim, não liguei pra mulher e saí. Fui pra Lapa e tal, não sei o quê. E aí eu encontro a menina da pior maneira possível. Na Lapa e ela era um travesti. Não. Essa é a pior maneira possível, cara. É verdade. Tá, era a segunda da maneira um pouco menos pior do que essa. Azaghal, vem cá. Você é amargurado hoje em dia. Isso com certeza foi mulher. O que aconteceu? Eu não Conta sou pra amargurado. Gente. Eu não sou amargurado. Eu tenho uma história realmente do jovem Azaghal, sorridente, feliz, né? Inocente, talvez. E eu me apaixonei por uma amiga de colégio, cara, uma amiga de sala, do nada. Um dia eu olhei assim e... Nossa! Assim você me mata. É, não, fiquei besta, fiquei... Eu não conseguia tirar o olho da mulher, não conseguia fazer mais nada, ia pra casa, só pensava na mulher. Fiquei na merda, cara, fiquei na merda e entrei aonde? Vocês adivinham aonde que eu entrei? Na friendly zone. Porque como eu ia me aproximar da mulher, o jovem inocente Azaghal? Como, cara? Fiquei nessa de me empresta borracha, caraca, mas eu me fudi de verde e amarelo. Lado, vamos fazer TV junto. Aí eu fiquei amigão da melhor amiga dela. E falei pra melhor amiga dela que eu tava afim da outra garota e tal. E ela comprou a minha. Só que a garota que eu tava afim era apaixonada por um moleque do colégio. E esse moleque, eu não sei porquê, o cara era um ímã de mulher, cara. Todas as mulheres eram apaixonadas por esse cara e ele era um merda. Mais velho, né? O pior é que nem era. Se o cara fosse mais velho, eu até entendia. Mas o cara não era, o cara era da nossa idade, da nossa turma. Só que as mulheres todas eram apaixonadas pelo maluco. Alguns caras são blessed, maluco, são, foda. O cara não tinha nada, nada, meu irmão, nada. Mas o cara era realmente, era blessed, era o cara, tinha uma parada qualquer. E aí eu sei que eu fiquei nessa, cara, ficava todo solícito, agradador. Ou seja, você foi o verdadeiro cantor de churrascaria, né? Fui, cara. Fui agradador pra caralho. Eu lembro que a gente tinha marcado uma viagem pra Friburgo, e aí ela falou que ia. A amiga dela, que ela tava, minha camarada, tava, agitou tudo, ela falou que vai. Eu falei, agora, é minha oportunidade. Friburgo, bebedeira, não tem opção, o maluco não vai estar aqui. Caraca. Fui pra Friburgo. Quem é que não foi pra Friburgo? Puta. Ah, caraca, cara. Porque ela foi pra Penedo com outro maluco. É, com certeza. E eu sei, cara, que eu só saí dessa ilusão dessa mulher quando eu fui atropelado por um ônibus. E eu fui pro hospital, fiquei internado uma semana e a mulher não foi me visitar. Olha. Puta Foi bom, cara. Foi bom, cara. Vendo? Pra você aprender. Porque aí eu me toquei que a mulher tava realmente cagando na minha cabeça. Exatamente. Porque eu tinha esperança que a mulher tinha alguma coisa. Ela, aí você imagina aquela coisa, ela vai me ver ferido. Exato. Machucado. Porra, a mulher vai saber que eu fui atropelado? Não é possível. Nada, não foi. George McFly, achou que ia ser assim, né? Olha, eu sofri. Não, nessa época eu sofri. Eu fiquei abraçado com o travesseiro. Foi uma merda, cara. Foi uma merda foda. Eu ouvia o Phil Collins pra caralho. Porra, foi uma época escrota pra cacete. Realmente, isso foi uma lição de vida, cara. O que não te mata, te fortalece. Então eu agradeço ao ônibus. É isso aí, cara. Essa é a construção emocional do homem. Depois elas reclamam. Depois, ah, vocês não têm coração. Porra, foi arrancado quando a gente tinha 14 anos. Porra. Pegou o coração lá, Kalima! Kalima, Shakedu! Que isso, cara? O celular... Que barulho é esse, cara? Vai. E aí, continua. Alô? Fala, tô vendo. Não, então, eu saí com um grupinho, isso aí eu devia ter uns 15, 16 anos, eu saí com um grupo de pessoas. Ô, porra. Celular. De quem é esse celular? Não é meu. Não é meu também, não. Não é possível. Caraca, é de alguém, cara, não é possível. É de um de vocês não três. É não é meu, não. Olha aí, caiu no chão. A mulher esqueceu aí, o Rex. É isso aí. A mulher esqueceu o celular aí, o Rex. Segura aí. Pode crer. Era que o celular que nem é meu. Que filha da puta. Era isso mesmo, maluco.